de tarde no lugar onde eu moro, eu vejo o sol se escondendo na serra, a lua branca tímida chegando, vai lentamente prateando a terra. Meu gado manso preso no curral e a minha mente solta por aí. Pego a viola e vou pensando nela, e viver sem ela é muito triste aqui. Pego a viola e vou pensando nela, e viver sem ela é muito triste aqui. A lua é clara e a minha vida é escura. O coração procura um jeito pra esquecer. Vem com meu gato preso na saudade. Todo fim de tarde é de enlouquecer. Em cada acorde da minha viola, meu coração chora e chama por você. Em cada acorde da minha viola, meu coração chora e chama por você. É noite no lugar onde eu moro, tudo é silêncio, mas dentro de mim uma saudade, um coração sem sono. É outra noite que não chega ao fim, mas a viola conhece meu jeito, cola em meu peito e não dorme também. E fica eu, a viola e o coração, e essa solidão vira canção pra alguém. E fica eu, a viola e o coração, e essa solidão vira canção pra alguém. A lua é clara e a minha vida é escura. O coração procura um jeito pra esquecer. Vem com meu gato preso na saudade. Todo fim de tarde é de enlouquecer. Em cada acorde da minha viola, meu coração chora e chama por você. Em cada acorde da minha viola, meu coração chora e chama por você. A lua é clara e a minha vida é escura. O coração procura um jeito pra esquecer. Feito o meu gato preso na saudade. Todo fim de tarde é de enlouquecer. Em cada acorde da minha viola, meu coração chora e chama por você. Em cada acorde da minha viola, meu coração chora e chama por você.